anticristo de olho azul sobrevoa a favela, semeia todo o ódio, a guerra dentro dela, transforma a favelada em assassino suicida, arranca o coração de quem se perdeu na vida, cão europeu, neonazista, racista, prostituta. Sua filha te alimenta com carniça, destrói tua família, vomita nos teus sonhos, a face diabólica, sorriso americano, oculta nossa história, cospe no teu sobrenome, a preta limpa o chão da mansão do super-homem. A verdade sem disfarce, sem corte, é lágrima, é morte, do sul ao norte, quem veio pra sorrir, da podridão do mundo, assustado olha pra mim, no jogo vale tudo, eu vejo o futuro. Vejo o presente, eu vejo os pretos enfraquecendo a mente. Jogado nas cadeias, jogado na miséria. Filmado com a pistola, invadindo uma lotérica. A justiça me fudeu, é sentimento ateu. Me fez enlouquecer, até duvidar de Deus. Nesse mundo você vale o que é. O que é? A sua estrada é do tamanho da sua fé. Nunca se rebaixe pra ninguém. Pra ninguém. Na vida você é o que tem. O que tem? Nesse mundo você vale o que é. O que é? A sua estrada é do tamanho da sua fé. Nunca se rebaixe pra ninguém. Pra ninguém. Na vida você é o que tem. Cê tá escondido, vem, vem, mostra a cara. Mostra o sentimento que provoca tua lágrima. Faz o teu papel, sincero e verdadeiro. Não fica de joelho, sempre sendo derradeiro. Quebra o espelho de quem disse é referência. Que vende o hip hop que te prende sem essência. Me falta paciência pra engolir essa porra toda. Na forca tem um monte, iludido só com a boca. Racista desgraçado que vive do meu lado. Vai, mente pra caralho, humilha favelado. Que faz pai de família se matar, cê kamikaze. Na porta do carvalho, escravo da alta classe. Acaba com você, te ganha com a TV. Te faz marionete, esperando pra morrer. Porque seu desgraçado que tu quer com a minha família. O sistema não limita minha vida nessa trilha. Nesse mundo você vale o que é. O que é? A sua estrada é do tamanho da sua fé. Nunca se rebaixe pra ninguém. Pra ninguém. Na vida você é o que tem. O que tem? Nesse mundo você vale o que é. O que é? A sua estrada é do tamanho da sua fé. Nunca se rebaixe pra ninguém. Pra ninguém. Na vida você é o que tem. O que tem? Quem te controla quer controlar o rap. Quem manda estourar miolos, assina teu cheque. Quem desemprega o pai da Bolsa Família. Manda você levar o filho pra oficina de break, de rap, de grafite, de DJ. A mão invisível que controla é do burguês. Quem top tua quebrada de crack, de merla. Mas aprova projeto de ongueirinho de merda. Na certa você finge que não lembra as fitas antigas. Os boy de cupercado cada vez que nós crescia. Demônio de olho azul que hoje exalta o enemy. Mandou o FBI perseguir public enemy. Se esconde dos moleque que era só nós por nós mesmo. Só pra ficar de quatro pra playboy e pra governo. Milhões na tua mão pra controlar milhões. No espelho o olho do demônio reflete cifrões. Nem todo mundo é prego, né pretinho que rói osso. Deixou o computador do teu projeto só o oco. Sacou teu jogo sujo, não quer mais te dar lucro, ha. Se vacilar tua ONG vai ficar de luto. Cê preto então pra quê? Pra fuder favelado. Eu prefiro aqueles que o demônio vê e treme o rabo. KR DJ 15 e com atividade interna. Sai da senzala favelada e vem pra guerra. Nesse mundo você vale o que é. O que é? A sua estrada é do tamanho da sua fé. Nunca se rebaixe pra ninguém. Pra ninguém. Na vida você é o que tem. O que tem, ó. Nesse mundo você vale o que é. O que é? A sua estrada é do tamanho da sua fé. Nunca se rebaixe pra ninguém. Pra ninguém. Na vida você é o que tem. O que